Se gostam de filmes sci-fi cientificamente corretos e que respondem a todas as vossas questões de sequelas anteriores, este podcast não é para vocês. Três anos depois de criar Alien, um clássico absoluto de ficção científica e terror, Ridley Scott decide regressar às origens e realiza Prometheus, uma prequela muito diferente do que se esperaria e concebida para dividir a opinião dos fãs. O final é aberto, cheio de possibilidades, e a curiosidade do público em ver finalmente o monstro mais letal do universo, propositadamente retirado do título deste filme de 2012, deu luz verde a Alien Covenant, estreado 5 anos depois. De volta está uma trupe de seres humanos incautos num planeta desconhecido, pronta a ser dizimada da forma mais grotesca possível para gáudio de todos nós. Regressar a Alien é uma tradição anual do VHS que acontece sempre no Alien Day ou perto dele, e contamos sempre com um fã da saga como convidado. Peço por isso os vossos gritos histéricos, que não serão ouvidos no espaço, para receber João Magalhães do podcast Fornalha. Olá, João. Bem-vindo. Olá, pessoal. Ora viva, João. Muito obrigado pelo convite. Não estava à espera que nos convidassem. E, porquê? Como fã do Alien, estava... não porquê, opa. Nunca tinha falado convosco antes, né? Mas nunca se sabe. Às vezes isto acaba por fazer os crossovers e é muito bom. Exatamente. Ver estes podcasts de cinema a surgirem. Nem a surgirem, mas acho que desde a pandemia que eu sentia que não havia ninguém a falar de cinema no nosso país e do nada apareceram uma data de vozes. Então andavas desatento, porque nós já andamos a fazer isto há algum tempo. Talvez seja essa a verdade, talvez seja essa a verdade. Claro que cresci a ouvir o Mário Augusto, é a minha maior referência do cinema em Portugal a nível de crítica. Nossa geração tem o Vasco Granja, portanto. Nossa. É aí que nós traçamos, a gap geracional. Atenção que eu vim para o estrangeiro com 17 anos e perdi se calhar algumas dessas coisas, mas. Onde é que tu estás? Eu estou em Reading, que fica meia hora de Londres. Aliás, os filmes do Alien, alguns até foram filmados aqui perto, penso. Em Pinewood. Rodeiam-se aqui uma data de estúdios de cinema, eu faço cinema. Sim, os interiores do primeiro e do segundo foram em Pinewood. Pronto, exatamente. E do Prometheus, também, os estúdios também foi lá. Eu, só deste que nós vamos falar hoje, já foi na Nova Zelândia. Optaram a ir filmá-lo para a Nova Zelândia, não sei bem porquê. Talvez porque é um filme que usa bastante as paisagens do... Segundo aquilo que eu percebo, a Nova Zelândia é um local em que é mais barato gravar do que em vários outros sítios. Tem a ver com os impostos, uma coisa do também. Género. Olha, João, fala-nos, tens que nos falar um bocadinho no teu podcast. Eu sei que vocês são bastante ativos, pois, e que têm uma página de Instagram. Quem são os Fornalha? Muito ativa, e vocês fartam-se de falar de coisas engraçadas, mas quantos anos é que vocês têm? Como é que começaram isso tudo? Nós começamos há 5 anos atrás, na altura éramos um podcast que só fazia áudio. Nós estávamos na pandemia e eu estava a estudar cinema, vim para cá para estudar cinema no Reino Unido. E senti que, como nós ficámos fechados em casa, este curso que era muito prático acabava por estar um bocadinho limitado. E eu precisava de uma plataforma para me expressar um bocado. Eu costumava escrever crítica de cinema para um site aí em Portugal que se chama Cinema Planet. E escrevi durante 3 anos crítica de cinema para lá. Mas é Cinema Planet ou é Cinema Planet? É que eu nunca... Olha, lá dentro, eu nunca dentro percebi do muito bem. Cinema Planet ou Cinema Planet, ninguém te sabe responder a essa pergunta. Eu acho que é tipo um trocadilho que o Eduardo, se me recorda, gostava de brincar com isso. E pronto, a partir daí eu falei com o António, já conhecia o António. Eu conheci o António online. E só ano passado é que nos conhecemos pessoalmente. Nós já somos amigos já há 10 anos, mas somos amigos de internet. Então esse encontro do Tinder demorou. É verdade. Mas fomos logo jantar a vários sítios, não sei o quê. Portanto, foi valeu. Pelo menos jantar antes. Exatamente. Mas não, correu bem e falamos sempre sobre cinema e sobre séries. Às vezes falamos sobre música e comida, porque são outros temas que nós gostamos. Mas convém meteres aí uma vírgula no meio dessa frase. Uau. Sim, sim. Porque dizer mas não correu bem é mas vírgula, não, espaço, correu bem. É verdade. A minha mãe há de concordar contigo, que a minha mãe é professora de português, portanto está-me sempre a corrigir. E dá-te na cabeça, ok. Faz ela bem. É verdade, é verdade. Tenho de perguntar, há algum Alien no teu top, de, top 10 de cinema de sempre, por exemplo? O primeiro. Não sei se é no meu top 10, mas é nos meus, dos, um dos meus filmes preferidos. Eu tive a oportunidade de ver o filme no cinema cá. Não pela primeira vez, infelizmente. Pois, vi em casa pela primeira vez. Que idade vez, é que tu tens mesmo? Eu tenho 24 anos. Vi o filme no cinema com 18 ou 19, já não me lembro. E vi pela primeira vez em casa com a minha mãe, acho eu. Tinha para aí 14 anos quando vi o filme. Opa, isso é uma mãe muito fixe, digo. Mas, eu tenho, sabes que todos eu, do Alien, yeah. A primeira vez que vi os Aliens foi porque a minha mãe gravou uma daquelas... Eu julgo que foi... Já devo ter falado nisto num podcast anterior. A RTP fez uma maratona, passou os três filmes Alien, pai, na mesma semana ou uma coisa assim. E a minha mãe, aquilo, certo. Não sei que horas é que dava, mas a minha mãe gravou aquilo. E as cassetes dos filmes estavam lá e eu desconhecia aquilo e foi um bocado por causa dela, assim, que eu decidi ver também e fiquei apaixonado também. Fogo, só malta com... A minha mãe também é fixe, mas não, gosta não, de filmes não dessa terror, forma. Né? Pronto. Os meus pais sempre gostaram muito de cinema. É verdade. Os meus também, e eu por acaso acho que tive agora com o streaming, acho que isso torna um bocado complicado, mas quando eu era mais novo, a SIC, a TVI e a RTP passavam filmes com muita frequência. E eu sentia isso, eu, às vezes no fim de semana chegava à casa de uma atividade qualquer e estava a dar um filme qualquer na televisão, sem ser nos canais a cabo. Eu acho que isso acabou por influenciar muita gente e a descobrir filmes, e a descobrir filmes como este numa sessão assim já mais à noite também. O Alien surpreendeu-me na altura por ser uma saga que eu acho que misturou uma quantidade de géneros muito de forma muito verosímil. O primeiro é um filme de terror sci-fi, o segundo é um filme sci-fi de ação, tem alguns elementos de terror, mas já não é aquela a mesma coisa que no primeiro filme. O terceiro filme é quase um Prison Break, de certa forma. O quarto é uma comédia. Ou seja, andamos ali a passar por tudo. Okay, não digas isso. Não digas que o quarto é uma comédia. Eu tenho um cantinho especial mas pode ser, porque tu não podes gostar de uma comédia, não é? Não é um género menor. Mas não, de chamar-lhe comédia é mais espalhafatoso. É um podemos dizer assim, é um filme mais espalhafatoso. Sem dúvida. Eu prefiro o quarto ao terceiro, atenção. É uma opinião. Eu durante muitos anos também preferi o quarto ao terceiro, mas hoje confesso que o assembly cut do terceiro fez-me aqui equilibrar um bocadinho mais a balança. Eu nunca senti isso em relação ao assembly cut. O assembly cut é uma curiosidade cinéfila, mas não passa disso. Não. Torna mais compreensível a história o desenrolar da história do terceiro. Tá bem. O Alien 3 tem um dos planos cinematográficos do Alien mais reconhecíveis, na minha opinião, que é aquele plano em que tu tens a Ripley encostada à parede com o Alien ali todo babado a quase a chegar para ela. É uma das imagens mais fortes da saga toda e, no entanto, aparece ali no Alien 3, que é o filme controverso que é, na verdade. Sim, sim. É verdade. Sim, mas agora estamos aqui para falar, então, do Alien Covenant, de 2017. Com o senhor que deu vida a todo este universo, não é? Ridley Scott. E ele, após o Prometheus, continua a história com uma tripulação de uma nave de colonização que se dirige para um planeta distante com a capacidade de albergar vida. Só que essa nave é desviada da sua rota após captar um sinal. Isto, Ring Annibell, aqui, capta um sinal que a leva até um outro planeta mais prometedor. Contudo, esse sinal era apenas um engodo para os atrair até lá. E este paraíso perdido rapidamente se transforma num inferno de Dante. Eu lembro-me da antecipação que havia para este filme. Primeiro, especialmente porque o Prometheus, o filme anterior, tinha deixado tantas perguntas no ar. Eu acho que nós falámos no ano passado sobre o Prometheus. É um filme que sabe colocar boas perguntas, bons mistérios. É um puzzle ser resolvido. E eu acho que o filme faz isso muito bem. E, portanto, quando começaram a aparecer as primeiras imagens deste Alien Covenant, eu fiquei logo com as antenas no ar. E não te esqueças que este filme teve uma boa campanha, à semelhança do Prometheus. Este filme também teve uma boa campanha de marketing, com todas aquelas curtas, sim, de antecipação, é isso mesmo, sim. Todas as questões que ficaram por responder no Prometheus seriam agora, respondidas, sim, neste filme, e todas as outras dúvidas que os fãs tinham até em relação à saga, à origem, seriam respondidas. Epá, e é aqui que depois cresce a minha... Para mim é quase um rant este podcast em relação a este filme, porque eu confesso que nada daquilo que foi prometido nos foi entregue neste filme. Antecedendo o lançamento do filme, a campanha de marketing produziu uma série de curtas-metragens que revelam alguns acontecimentos que tiveram lugar antes e durante os acontecimentos de Alien Covenant. Algumas delas não parecem ser mais do que cenas cortadas ou material filmado para efeitos de publicidade, como é o caso da marca Audi. No entanto, uma delas é fulcral para entender o que realmente se passou. Falo da curta The Crossing, que funciona como prólogo e revela o destino da personagem Shaw. Aqui ficamos a saber que a cientista salvou o Android David, voltando a colocar-lhe a cabeça no lugar, e ambos seguem caminho em direção ao prometido paraíso, onde David liberta a substância sobre o planeta onde habita uma população de engenheiros. Uma curiosidade, a curta Last Supper, que nos apresenta os personagens durante uma refeição e antes de entrar em criossono, foi realizada por Luke Scott, filho de Ridley Scott. Ele também realizou o falso anúncio publicitário Meet Walter, onde ficamos a conhecer as potencialidades domésticas da nova versão do Android. É aqui, numa destas curtas, que este filme comete, logo para mim, à partida, um dos erros crassos, que é o facto de eliminar uma personagem cheia de potencial do Prometheus. Não é? Verdade, verdade. Eles dão só trabalho de criar uma personagem que eu acho que a generalidade dos fãs gostou, que foi a Elizabeth Shaw, não é? A cientista. É o Alien 3 all over again. Pois é, mandam-na para as urtigas, meu. A história dela acaba ali. Eu fico extremamente desiludido com essa questão, porque assim, a Noomi Rapace teve um grande carisma no primeiro filme, e eu achava que ela poderia ser, de alguma forma, uma nova Ripley, que levaria a tocha Alien ao longo de toda esta nova trilogia, que acabou por não se tornar uma trilogia, mas eu depositei muita esperança naquela personagem e depois senti-me defraudado quando ela nos é retirada off-screen e é trocada por uma outra personagem feminina. Epá, que está a milhas do carisma da Noomi Rapace. E vocês conseguem perceber porque é que eles fizeram isso? É que eu honestamente não vejo porquê. Não concordando com a decisão em si, eu aquilo que sinto quando vi o filme pela primeira vez e agora revendo o filme, eu já não revi o filme desde 2017, portanto houve aqui um grande gap desde que eu vi o filme. E eu vi o filme no cinema com 16 anos. E até foi bem engraçado porque eu entrei lá dentro e estava uma senhora de 70 e tal anos. Era a única outra pessoa na sala. E fui eu e ela a ver o filme em junho e ela adorou o filme. Mas aquilo que eu senti quando saiu o primeiro trailer do Alien Covenant, e eu na altura já tinha visto os 4 primeiros Aliens e tinha a noção do Prometheus e da recepção que o Prometheus teve, que se me recordo bem, pelo menos na altura, foi bastante divisiva. E aquilo que eu sentia é certo, que nós é tínhamos verdade. Uma data de fãs que era tipo, porque é que nós estamos a tentar filosofar com o Alien, se o Alien na verdade é o organismo perfeito, a máquina de matar, nós só queremos ver um filme que seja tipo uma kill, espécie de kill, slasher kill. No espaço. E o primeiro trailer é verdade. O primeiro trailer foi um Red Band trailer super violento. Pois foi, é verdade, que, é sim senhora. Que tô, foi tô exatamente disso. Para apelar à sensação de estamos de volta, isto é o Alien que vocês sempre conheceram. E aquilo que depois acontece quando o filme sai é que nós temos aqui um Ridley Scott que teve a primeira ideia com o Prometheus, fazer algo diferente, de introduzir estas ideias deste quebra-cabeças como vocês já estabeleceram no início do podcast, mas depois ele tem verdade. Que navegar este meio termo entre entregar estas respostas do Prometheus e entregar aquilo que os fãs se queixaram é que o filme anterior não tinha, que era a falta do Alien. É um course correct, não é? Este filme é uma correção, vamos fazer aquilo que os fãs querem, porque pelos vistos, não é? Completamente, mas depois no fim não entrega nem uma coisa nem outra. Porque isto é uma sopa da pedra, em que metes aqui uns ingredientes, depois vai-se acrescentando mais ingredientes e vai-se adensando e vai-se abrindo mais portas e não se vão dando respostas. E o que eu senti foi precisamente isso, o arco narrativo que inicialmente estava previsto para esta trilogia, suposta trilogia, que era dentro do universo Alien, sem que fosse necessariamente um filme Alien, foi completamente deitada pela janela fora após o fim do Prometheus, precisamente por causa disso que tu disseste, João, que houve aqui uma divisão de opiniões entre os fãs. Então, tentaram agradar os fãs e alteraram completamente a linha narrativa daquilo que era suposto ser este segundo filme, para tentar agradar então algumas dessas opiniões que circulavam na internet na altura. Epá, e aquilo que nos é apresentado é um filme que não me soa acabado sequer. Mesmo é um filme na que própria soa... forma de gravar o filme. Nós temos ali planos, quando aquela cena de abertura do filme é super contida. Ele grava aquilo em planos abertos e deixa as personagens desenrolar a história. O prólogo é muito fixe. Eu gosto, uma boa entrada para o filme. É verdade, eu concordo. Mas quando passa para a ação do Alien, a câmara é toda tremida e ele vai ali com a câmara na mão. Parece que um estilo não complementa ao outro, sabes? Porque o Prometheus era um filme mais esteticamente polido, era assim um filme muito limpinho, com planos estáticos, como tu estás a dizer, e este já vai mais pela estética de filme de terror. Eu não tenho assim essa opinião tão negativa em relação ao filme. Eu lembro-me de ter ficado satisfeito com o filme, porque acho que é um filme de ficção científica e terror muito bem feito. É numa altura em que a ficção científica estava assim um bocadinho na moda baixo, eu diria. Naquela altura não saíam assim muitos filmes de ficção. Quando eu digo ficção científica, não é Star Wars, é estes filmes que são mais próximos da realidade que nós conhecemos. De repente temos ali Ridley Scott a fazer aquilo que faz tão bem, pá, que são filmes onde todos os departamentos técnicos estão... Calma, e tu sabes muito bem que eu aprecio bastante também a parte técnica, a questão técnica, mas este filme é apenas isso. Epá, o Ridley Scott é incapaz de fazer um filme tecnicamente feio, ou visualmente feio. É verdade. Isso, pronto, ele tem a sua equipa já super bem estabelecida e toda a gente sabe o que é que está a fazer. Completamente, isso eu não nego, isso é inegável. O filme, visualmente, é um brinde, tem muitas sequências, tem sequências muito boas, muito bem conseguidas. Aqui a questão para mim não é o filme, não é a parte técnica. A parte técnica está tudo lá no sítio. É a história que te entregam, não é? Aqui a questão é a história, esta história completamente convulsa, que não acrescenta nada mais do que aquilo que nos foi entregue no primeiro filme. Não te acrescenta absolutamente mais nada. Porque Prometheus. É um segundo filme, parece que é um filme que está ali enterrado entre o filme que o Ridley Scott quer realmente fazer, que haveria de ser a sequela, certo, para chegarmos ao destino que nós queremos chegar, para a história ficar fechada, e ao mesmo tempo é um filme indeciso entre ser Prometheus e ser Alien. Sim. E é verdade, anda ali um bocado com a bola. Exatamente, e foi enxertado a martelo, e foi ali enxertado a martelo para tentar, fazer este desvio que era a intenção inicial que eles pretendiam, e então tem que criar aqui um desvio para ir ligar diretamente à saga Alien, porque é o que querem, os produtores querem, é o que os fãs querem. Reconhece. Pronto, acabou. E temos que admitir o facto dele trazer para este filme o Xenomorfo, ainda bem que seja só no terceiro ato, é apressar uma coisa que eu acho que originalmente não era pretendida. Nós só deveríamos ver o Xenomorfo na sua forma final. Exatamente. No terceiro filme. Que era quando chegássemos depois ao terceiro filme. É isso. Eu também acho que sim. Mas, apesar disto tudo, eu gosto do filme. Pá. Acho que é um filme de ficção científica daqueles que enchem e que eu saí da sala assim com entusiasmo. De toda a saga Alien, toda, é o filme que eu menos sinto vontade de ver. Ok. Mas, eu não estás sei. A incluir os AVPs? Calma, o AVP 2 é indefensável, ó Paulo, desculpa lá. Eu entendo o que tu dizes, João, mas a questão é que eu vejo o AVP 2, o 1 e o 2, por outro prisma, um prisma de tem menos responsabilidade, não é? Porque é um produto lateral. Pessoal, eu gosto um. Exatamente. Eu gosto um. Exatamente. Entretém-me mais os AVPs do que me entretém o Covenant. Olha, a minha concepção entre agora dizias que este é o filme que menos te dá vontade de ver. Ano passado saiu o Alien Romulus, ok? Pronto. E vocês hão de comentar eventualmente sobre esse filme, ou já comentaram? Há de ser para o ano. Será para o ano. É assim, o Alien Romulus, na minha opinião, não estou a dizer que é um mau filme, é um copy-paste de tudo aquilo que já foi feito em Alien. O que resulta está no filme, o que não resulta está no filme, tem lá tudo. Portanto, é um filme para fãs. É verdade. E eu prefiro muito mais ver algo como Alien Covenant, pura e simplesmente porque eu acho que as perguntas que ele faz e as perguntas que ele se propõe a fazer são diferentes dentro da saga. Esta questão toda do criador... Eu entendia isso tudo e assino por baixo. se ele tivesse continuado a linha narrativa do Prometheus. Sim, ok. Percebes? Yeah. Se o Covenant fosse uma continuidade daquilo que foi iniciado no Prometheus. O Covenant não é Mas ao mesmo tempo tu tens, olha, tens coisas tão boas, tens o personagem David, que eles subiram a parada e deram-lhe dois personagens, o Walter e incrível. O David, não é? Há que tirar o chapéu ao Michael Fassbender pelo papel que ele, duplo papel que ele interpreta aqui. Epá, foi desafiante. O João está a fazer um gesto de tocador de flauta, para quem nos está a ouvir. I'll do this. Epá, foi ultra desafiante e para mim terminaria aí, porque todo o resto do elenco é um elenco descartável. Mas ao mesmo tempo eu acho que todos eles são bastante competentes. Minto. Por acaso o personagem do Danny McBride, o piloto da nave, sim. Foi uma feliz surpresa para mim. Mas é só ninguém está à espera de ver aquele gajo neste filme, não é? É só por isso. Nós estamos habituados, se calhar, a vê-lo mais em comédias e não estaríamos tão habituados a ver... Ele é um pária. Ao princípio, se calhar, sentimos o choque e depois entranhamos. Mas, de facto, ele é uma luzinha de ar fresco que ali aparece e é um personagem que cresce e nós importamos, de facto, com o destino dele. Em relação aos outros personagens, são completamente descartáveis. Tu não gostaste da Catherine Watterson, a nossa... A Ripley? Não, não. Chama-se Daniel. Não, não. Esquecível. Um nome competencial, não é? Esquecível, apagada. Não. Não. Okay. Mas eu... não é decididamente uma Ripley contender, não está esse calibre, não. E um outro personagem que poderia ter sido um personagem memorável, não, nunca o saberemos, é o James Franco. O James Franco, a personagem dele foi literalmente apagada do filme. Se calhar é ele tinha muito mais cenas que foram apagadas. Talvez. Também pode ter sido uma melhoria. Mas eu, por acaso, duvido. Eu acho que o James Franco, polémicas à parte, ele acrescenta sempre algo aos papéis, porque ele estilo Nicolas Cage, mas não ao calibre do Nicolas Cage, que traz sempre, acrescenta sempre algo de diferente aos personagens dele. Mas vocês não acham, por exemplo, que logo no começo do filme... Eu posso ter escapado de algum detalhe e se tiver, corrijam-me, mas nesta revisualização eles vão a este planeta pura e simplesmente porque ouvem uma transmissão do Country Roads. Chegam lá abaixo, abrem a nave, completamente desprotegidos de qualquer coisa, já, sem capacete, já sofria, sem nada. Já sofria esse problema no primeiro, no Prometheus, não é? Estão todos a tocar num outro ponto que toda a gente tocou, os fãs criticaram, toda a gente criticou. Esta gente não tem cuidado. Os cientistas do Prometheus são estúpidos, são burros. Quer dizer, a fauna e a flora local, os gajos vão lá desprotegidos e interagem e sendo cientistas, não tomam as devidas precauções. E foram altamente criticados por isso e voltam a repetir, não aprenderam com os erros, voltam a repetir isso. Os outros não sobreviveram para contar a história, Paulo. Os morreram todos no outro, portanto ninguém ficou para dizer, olhem, claro. Não tirem os capacetes, tipo, por tudo que há de mais sagrado, não tirem os capacetes. O filme acabava logo ali, não é? Para além da música Country Roads, que é o chamariz que os leva até lá. A outra questão é, eles já iam com um planeta destinado, porquê? Porque era um planeta com capacidade de albergar a vida. Certo. Mas era muito mais distante e este planeta, de onde vinha o sinal, tinha sinais mais fortes e mais prometedores do que o plano original, de albergar, né? Vida. Exatamente. E é então isso que os leva decididamente a ir verificar o sinal e aproveitar para, em vez de irem para outro planeta, fazerem ali a terraformação ou a colonização, vá, desse planeta. Mas tu não achas, por exemplo, tu podes pegar na nave de Covenant e eles estão a levar a tentar colonizar um planeta, terraformar, etc. Ou seja, eles, de certa forma, como seres humanos, também estão a tentar agir como deuses, não é? Colonizar um planeta e a trazer vida quase como se fosse do zero. E tu, do outro lado, também tens o David a tentar fazer a mesma coisa. Ou seja, este contraste entre uma coisa e a outra é que eu acho que é interessante neste filme. Tu teres ali todos os tripulantes desta nave. Eles são casais. Até mesmo um homem que na altura não se compreende muito bem. Não é muito claro, mas também tens um casal homossexual. Toda a gente que lá está lá porque veio como um par, precisamente para criar estas pessoas neste mundo. E eles também estão, de certa forma, a criar, tal como o David criou o Xenomorfo. E depois este questionamento de se somos deuses, ou somos humanos, ou somos cientistas, ou criadores. Sim, mas depois mistura, já aqui um paradigma... Acho interessante. Acho que isso faz uma temática porreira para o filme, por assim dizer. Sim, sim. Em relação ao primeiro filme, nós estávamos a imitar os engenheiros, estávamos a imitar quem nos criou, supostamente, não é? E estávamos a fazer também de deuses, ou a querer ser tão endeusados como eles. mas depois já surge aqui o paradigma, que é o paradigma do instinto da sobrevivência, que supera tudo e que por acaso também é abordado no filme Interstellar, com a personagem brilhante do Matt Damon no Interstellar, que ele está no planeta de Man e que ele faz de tudo para que todos os outros acreditem que ali é possível sobreviver naquele planeta, só porque eles vão até lá, cria essa ilusão, só porque ele quer sobreviver, ele. E ele torna-se egoísta em relação a tudo o resto e em relação ao bem da maioria, que é a sobrevivência da humanidade. E aqui acontece o mesmo ao David, que é um android. O David tem esse sentimento também. Ele podia ficar ali indefinidamente, eternamente, mas não, mas cria aquele beacon precisamente para atrair alguém. Ele sabe que isso acontecerá um dia. Para quê? Para ele poder sair de lá, porque ele está encalhado. Então ele precisa de uma boleia. E porque ele tem aqueles desejos de criação e de exploração. E depois o filme apresenta-nos então finalmente esta resposta. Eu acho que é uma resposta definitiva que ele nos apresenta. Quem é que criou, afinal, o monstro? E quem criou foi o David. E foi a Elizabeth Shaw. Foi ele e a Elizabeth Shaw. A Elizabeth Shaw, para todos os efeitos, é a mãe do monstro. Mas é uma mãe involuntária, não é? É certo. E o David é o pai, não é? O David é o pai voluntário. Mas agrada-me esta ideia de ser um android, um dos primeiros, uma das primeiras versões inteligentes de um android, a criar o Alien. Eu gosto dessa resposta. Eu acho que há aqui um grande problema. Acho que há aqui um grande problema. É isso. A questão é, tu tens esta temática que eu estava aqui a dizer que gosto bastante, e a questão do criador, etc. Sim senhor, conceito muito brutal. Mas quando tu contrapões isso com um filme de slasher alien com este mecanismo perfeito, a máquina de matar, quanto mais explicas sobre como esta coisa foi criada, quanto mais regras existem, mais sobre perde o misticismo. Exatamente, ou seja, há aqui esta questão dos filmes a lutar um contra o outro, perde-se sempre um bocadinho de um e um bocadinho do outro e retira. Eu agora, por exemplo, ver o Alien Romulus, eu fico, já sei como é que o Alien foi criado, eu sei como é que se destrói o Alien, eu sei como é que se faz isto. Eles matam sempre o Alien da mesma maneira, abrem a navezita e lá vai ele embora. Tirando, se calhar, o Aliens é um bocadinho diferente, mas é a mesma, a rainha mãe é cuspida. Exato. Para fora, portanto, é sempre a ou seja, acaba por perder um bocadinho esse misticismo. Pronto, pois a questão é: se o Ridley Scott tivesse a sua trilogia completa, a sua nova trilogia do Alien, não é? E de facto o Alien tivesse nascido no final da trilogia, como vocês disseram, aí até lhe dava algum valor de ok, sim senhor, explicaste, agora revendo, já sei as regras, mas não retira aquilo que nós vemos antes. Mas aquilo que nós temos agora são sequelas que não têm nada a ver com aquilo que está antes. Temos um Alien Earth que se passa 16 anos, acho eu, depois do Alien Covenant, que pode se calhar pegar aqui em algumas coisas deste filme. Sim, mas a linha temporal já está a começar a ficar um pouco confusa, à semelhança dos Star Wars, crossovers Star Wars, e já está a começar a ficar um bocadinho confuso. Sim, é verdade. Porque não há tempo suficiente para haver aqui tantas entrequelas. Esta palavra foi o Paulo que inventou. Ficar... Não sei se ele costuma usá-la de vez em quando. Pronto, eu vou patenteá-la, não há problema. Mas é assim, tal como o Daniel disse, eu acho que houve aqui uma tentativa de fazer uma pescadinha de rabo na boca. A criação da criatura perfeita, afinal foram os humanos que a criaram. Aquilo que era um alienígena, nós fomos os causadores, e nós andamos incessantemente, a Weyland e o Yutani andam incessantemente à procura da criatura para torná-la usável na criação de armas bélicas. É uma cena que nunca fez grande sentido, mas ok. Não, faz querem algum fazer sentido. Que é um exército de aliens, tipo o outro que queria também um exército de velociraptors no Jurassic World, para fins militares. Isso é bué da seja, o que seja. O que seja, é uma razão tão válida como outra qualquer. Pronto, é uma razão, existe. Contudo, a forma como nos é entregue usurpa tudo aquilo que já foi construído e alicerçado nos primeiros filmes. O Prometheus tinha lançado uma pedra na direção certa, porque o Space Jockey era de facto uma coisa, e é tudo, todo o filme, tudo isto que nós estamos agora a discutir é alicerçado apenas num objeto no Space de Jockey. Cenário, não é? Completamente. Num elemento de um cenário. E eu acho que eles no primeiro filme conseguiram cozinhar isso muito bem, gerar essa dúvida e curiosidade. E depois infelizmente não conseguiram segurar rédeas e faz um full circle. Só que não faz sentido. Eu queria dizer uma cena. Eu falei mal, entre aspas, mas eu até curto o filme, tá? Eu acho que é um filme divertido de ver. Tipo, é um filme fácil de ver. Nós não sentimos que tu tivesses falado mal. Acho que nós toda aqui a gente sentiu que tu tens algum gosto pelo filme. Sim, sim. Imagina. Lá um está, como o Daniel disse, a cena, eu acho a cena de abertura muito fixe, com o Guy Pearce ali também. É um ator que tem só uma cena no filme, mas é um grande ator. Uhum. Ainda este ano no Brutalista esteve muito bem. Apesar de eu achar que este contraste de cinema de terror não fica bem com o filme em geral, eu sou muito fã desse estilo. Ou seja, tu veres ali as personagens, de certa forma, num filme de alien, que eu acho que, muito honestamente, apesar de não sentires o medo como sentes do monstro noutros filmes, eu acho que é o filme mais violento que tens na série a nível é de sangue. É bem capaz. É muito gory, tipo... Pá, o monstro a sair das costas e ele a cair, como se fosse incrível. E eu até digo mais, é capaz de ser dos melhores filmes da saga a utilizar efeitos visuais. Nós temos um alien, um xenomorfo completo, CGI, quando eles fogem, há toda aquela perseguição, e o monstro está brutal, está incrível, está animalesco, sim, está violento. Isso é verdade. E aquela cena final com... Epá, não sei bem o que é aquilo, mas parece assim uns folicos no ar enquanto eles abrem a porta. Essa cena visualmente eu acho incrível, muito bonita. No cinema foi muito fixe de ver. E aquele antes, o nascimento do primeiro xenomorfo, que nasce já assim completo e pequenino, né? Acho que a cena está feita com alguma sensibilidade. Acho que a música, parecia-me marioneta. Mas olha que acho que aquilo é CGI, na verdade. Pô, eu não digo o contrário, mas parece a forma como está animado. Mas acho que eles optaram por uma banda sonora, por utilizar uma música que contrasta com aquela violência toda, e acho que funciona muito bem. Yeah. Acho que aquele, eles chamam o Neomorfo, não é? Aquele alien que ainda é o xenomorfo que nós conhecemos, tem aquele ar mais liso. Acho que é uma criatura também bastante sinistra. Não é semelhante à do Romulus? São muito, muito parecidos, eu acho. Estás a falar de qual? Eles são completamente branco. Não sei se estamos a falar do mesmo, mas... Aquela cena em que tu tens o alien que mata a miúda que está tipo a tomar banho e corta-lhe a cabeça com a boca, ele levanta-se e depois fica em frente ao David e ele nem quer que ele o matem, né? E eu acho essa cena bastante sensível, porque tu sentes o lado animalesco, mas também de certa forma um lado daquele monstro a tentar ter alguma empatia com o criador dele. Uhum. Eu acho essa cena bastante... bonita até, apesar de ser uma situação completamente horrorosa. É quase Frankenstein. A nível de cenas, mais marcantes, eu acho que a sequência final é uma sequência bastante bem conseguida, quando o xenomorfo se revela e está lá em cima da nave, e toda aquela sequência, acho que é uma sequência muito bem conseguida. Acho que realça todas as sequências em que há interação entre o Walter e o David. Apesar da questão da flauta. Eu acho que não tenho problemas nenhums com a cena da flauta, porque aquilo foi propositadamente para criar uma sensação de desconforto. A relação entre aqueles dois personagens é suposto ser bizarra, é suposto ser desconfortável. Yeah. Alinho totalmente no inuendo sexual da questão da flauta. Para mim está excelente. E essa questão que tu metes no inuendo sexual, eu acho que nós hoje em dia, o cinema de Hollywood é muito... corrigem-me se a palavra estiver incorreta, mas eu vou dizer sanitizado ou como for. Parece esterilizado. É muito esterilizado, exatamente. Não se faz. As personagens nem olhinhos fazem umas para as outras hoje em dia. É muito estranho. Uhum. E não acaba há sexo, por criar... falta sexo. Não, mas é mesmo, falta. Haja filmes como Challengers e etc. agora a aparecer de vez em quando, gosto-se menos ou gosto-se muito, mas... acho que esses aspectos dão uma cena um bocadinho mais carnal às personagens e são mais estáteis. Sempre teve uma conotação sexual gigante, sim, nas entrelinhas. Sim, completamente. Sim. O Giger, neste momento, está a dar voltas aí na tumba dele, mas ele é de alguma forma o responsável por criar um monstro que é todo ele uma vagina, não é? Desde o Facehugger, todo. Não será um pênis? Aquela cabeça também é assim um bocado peniana. Não, é um pênis dentro que sai de uma vagina. Opa, aquilo é tudo muito sexual, é tudo muito sexual. E não foi criado de propósito para o filme. Vocês sabem, o Ridley Scott é que estava a folhear um livro do Giger, que eu julgo que é o Necronomicon. Sim, Necronomicon. Estava a folhear e viu lá uma imagem que era já muito parecida com esta versão do Alien que nós temos hoje. Teve sorte que quando leu aquilo não começou a Noite dos Mortos-Vivos, como no Evil Dead, não é? Exato. A cena, o prólogo do filme entre o David e o criador, quando tocam as primeiras notas, aqueles acordes, que nós associamos imediatamente ao primeiro, à banda sonora do, do Jerry Goldsmith e ao Alien original, epá, é de arrepiar. É, não sei se vocês estão lembrados, mas é, é tão fixe. Pois começam a aparecer as letras, exatamente como... Epá, para mim é um isto é fixe. Tudo, meu, isto é, para mim é, é cinema. O filme pode ter esses nods, mas, e que eu também os reconheço, mas depois é, é, é desconexo. Epá, para pronto, mim, é, não... se para vocês funcionou, Não, sou, epá, não, não tenho. Fixe. Acho que não, o filme está longe de ser perfeito, tem imensos problemas, mas é, eu, mas é um excelente filme de ficção científica e terror e eu gosto dele. Eu sou um bocadinho protetor a esse nível em relação à, à saga Alien, porque, porque percebo, é, muito, é muito querida para mim. Pois, eu sei, e há eu, toda eu uma outra responsabilidade. Completamente. Estamos aqui a falar de uma coisa a um nível completamente diferente. Que eu acho que, ainda por cima, sendo o criador de, da saga, um dos criadores da saga, o responsável por fazê-la descarrilar de alguma forma. E isso, para mim, magoou-me imenso. Magoou-me imenso. Eu acho que ele não pode ser culpado por completo, porque ele, neste filme, aquilo que nós dissemos, né? Ele está a batalhar a recepção dos fãs e a recepção de um estúdio que, se calhar, também não estava muito interessado, contente voltar, com aquilo assim. Que ele queria eu, fazer e esta junção João, eu, de uma eu, coisa com a outra. Eu culpo, eu, tu é. Talvez não queiras culpar, mas eu culpo é? Ele. Eu culpo ele. Mas, eu culpo. Mas ele, ele teve liberdade criativa para, para o filme por completo? Ou? Completamente, sim, completamente. Carta branca. Então pronto, carta olha, branca. Posso estar completamente só, enganado. Só lhe aqui. Foi retirada a carta branca após a recepção do filme. Pois, foi terrível. Pois. Eu tenho pena deles não terem trazido de volta o Damon Lindelof, o argumentista principal do, do Prometheus. Porque ele faz é Lost, né? Ele é, é o do o Lost, argumentista sim. De Lost, sim. Mas o Ridley Scott ele é famoso por quando os argumentistas não fazem aquilo que ele, ele quer, exatamente aquilo que ele vai quer, buscar outro. Ele contrata outro jornalista, outro jornalista. O Ridley Scott agora ele é o produtor executivo e não é só isso. O Ridley Scott agora tem um voto na matéria e ele de facto é uma coisa que é constante nos seus filmes. Quando ele decide dar uma direção diferente ou acrescentar um ingrediente, ele não recorre ao mesmo argumentista, ele vai buscar um outro argumentista que tenha uma inclinação mais para um género ou mais num estilo para tentar completar a visão dele, ou acrescentar. Não é? Exatamente. E muitas vezes os filmes dele padecem dessa questão, que são filmes bonitos visualmente, mas depois as histórias são um bocadinho convolutas. Ele teve uma fase pré-Gladiador e tem uma fase pós-Gladiador. Porque nenhum outro filme que ele teve, aliás, ele, poucos filmes que ele fez a seguir tiveram sucesso que se assemelhasse ao Gladiador. Aliás, ele tem tido bastante sucesso. Curiosamente, o Gladiador 2 foi um sucesso inteiro. Sim, mas se tu fores ver, o que está no entretanto entre os dois Gladiadores, ele tem tido muitas coisas que foram fracasso inteiro e ele continua a dar cartas, mas... A questão que é que ele faz muitos filmes. Devido ao ele crédito faz muitos filmes, Gladiador. É um gajo muito ativo. É bastante, eu não sei se isso também não é uma coisa que... Eu estava aqui a correr o IMDb dele. Tendo em conta a idade o Martian, dele... O The Martian foi um sucesso, né? E até foi nomeado para os Oscars. Sim, e eu gostei bastante. Contudo, houve algumas críticas até no Gladiador 2, de equipa técnica, que dizem que o Ridley Scott, também fruto da idade e fruto do volume de trabalho que ele vai ter... Foi o diretor de fotografia, não foi que disse isso. Que já não é tão perfeccionista, é will solve it in post... gravam gruas, gravam coisas tá feito, que estão ali. A despachar. É só para exatamente, cobertura. Exatamente. É só para cobertura. E o Ridley Scott, numa outra altura, pararia para tirarem a grua, para tirarem outras coisas. Agora é tudo will solve it in post. Estava aqui a ver o Black Hawk assim. Down, também foi um filme de grande sucesso, mas foi ali muito encostado. Foi um bom filme, eu também gostei. Foi ali encostado. 2003, não é? 2001. Filmes dele, depois disso, já não houve mais aquele fenómeno, né, de um mega filme de Ridley Scott. Embora eu acho que ele... É um gajo que consistentemente faz bons filmes. Há um ou outro que se calhar não são assim grande coisa, mas também maus nunca são, não é? Não há assim um filme dele que seja chocantemente mau. Mesmo Napoleão é fraco. Não, há filmes mais esquecíveis o do Napoleão que Napoleão não é grande coisa, mas lá está, também não é um filme mau. É só chato porque são 3 horas e não há paciência. Sim, o filme A Good Year com o Russell Crowe, na fase Russell Crowe. Nem vi isso. É um filme de sábado à tarde. Pois, tem ar disso. Eu acho que o Ridley Scott nós nunca podemos de certa forma pô-lo tanto de parte, porque vamos a ver, ele criou aqui tipo 3 grandes clássicos do cinema: Alien, Gladiador, Blade Runner. Uhum. Blade Runner que só chegou à luz do seu grande esplendor mesmo em 2007, quando saiu o Final Cut. E ele foi sempre um realizador que andou um bocadinho nesta coisa. Olha, a semelhança de recentemente o Zack Snyder, que é sempre aquele gajo que diz assim: ah, olha, eu fiz este filme, mas não se preocupem, porque eu tenho este corte de 4 horas, este corte é que é o filme à séria. E ele no Napoleão é a mesma treta. Ele diz assim: ah, eu já fiz o Napoleão com 4 ou 5, 6 horas de filme, e eventualmente há de sair, e saiu uma versão com mais meia hora na Apple TV. Mas isso é exceção, porque foi assim, um filme direto para o streaming, e há essa facilidade. True. Pá, mas essa estratégia, eu acho que isso é uma estratégia de marketing atual. Tu contas um filme em que foi feito um investimento de centenas de milhões, tu tens que o rentabilizar ao máximo, porque é um risco muito grande. E então, vais ter a versão teatral, vais ter a versão, a edição especial, e vais ter o Director's Cut, e vais tentar explorar aquilo, desmifrar aquilo o máximo que puderes. Sim, mas a edição hoje em dia com extras, é diferente, edição sem, né? Porque extras. Se as pessoas não compram mídia física, como compravam de antes, não estou a dizer que, por exemplo, eu gosto de mídia física, mas streaming. As pessoas não compram, as pessoas não... Consomes de maneira diferente, mas te sentes o mesmo apelo... Se Talvez. Tu gostas, vais sentir sempre o apelo de querer saber mais sobre aquela mitologia ou sobre aquele lore. Se tu gostas, eu penso que há realizadores que já acham que tu vais adorar a obra, e de certa forma eu penso que com o Ridley Scott, quando eu ouço o homem em entrevistas, eu digo assim: este gajo é grande realizador, mas eu sinto sempre que eu ouço a falar uma certa arrogância que ele tem o direito a ter com a idade que já tem. Ele é bastante. O Jeremy Irons diz que ele. Deixa-me assim, idade, ele tem suavizado com a idade. Há uma entrevista daquelas agora recentes, acho que foi na altura de Napoleão, uma daquelas junkets, em que os tipos dizem: olha, o Christopher Nolan, agora há pouco tempo, disse que. O senhor Ridley Scott é o realizador preferido dele, e ele venera, não sei o quê. Isso até fica emocionado. Cair uma lágrima. E eles, a sério? Assim, e ele, não. Não. Ele é um arrogantezito do caralho. Mas às vezes mete piada. Às vezes mete piada. Ele é uma espécie. Pronto. O Ridley Scott é uma espécie de Donald Trump do cinema. Imagina, eu acho que é uma boa alma mal disposta. É isso. É uma boa isso. Alma mal disposta. É exatamente. Pronto. Isso. Eu tenho esse feeling que o gajo, no fundo, até é um gajo porreiro, tem só aquela atitude de rabugente que é tipo o Harrison Ford, não é? Exatamente. É uma boa. E trabalharam juntos, olha, engraçado. Em qual? Ah, no Blade Runner. Blade Runner. E pelo menos um deles não gostou de trabalhar com o outro. É por isso que o Harrison Ford, naquela narração inicial, está tipo. Porque o Ridley Scott ao estúdio. Não, o Ridley Scott nem sequer esteve envolvido nessa parte. Isso já é outra história. Nunca vi a versão narrada, mas existe. Sim. Eu vou-te dizer uma coisa que para ti vai ser um sacrilégio, e para muita gente também o seria, mas o Daniel vai cortar esta parte. Okay. É a minha versão favorita do Blade Runner, e eu já vi 3 versões do Blade Runner. Mais que uma vez, acredito. Várias vezes. Não é o Final Cut? Não, não é o Final Cut. Só vi o Final Cut. Foi tipo, que versão é que vale a pena ver? E eu vi o filme, foi um filme que eu, antes de ir para a faculdade de cinema, disse assim: ó, eu tenho que ver o filme porque senão vão gozar comigo. É verdade. E acho que faz todo sentido. Eu vi o filme, a questão e foi é, essa a versão que eu vi. Existe um making-of do Charles de Lauzirica. São para aí 5 horas. E eu já vi esse comentário mais que uma vez. Dangerous Days. Making Blade Runner? Dangerous Days. É isso, é exatamente. O filme faturou 240 milhões de dólares em todo o mundo, um valor muito abaixo do que a Fox esperava, não só porque Prometheus fez quase o dobro, mas também porque Covenant entregava finalmente aquilo que o público esperava, ou seja, um xenomorfo. Os planos de Ridley Scott em fazer não mais um, ou até quem sabe mais 2 sequelas, começavam por isso a esmorecer. Isso não impediu, no entanto, o projeto de ser notícia nos anos que se seguiram, alimentando até hoje a esperança de um dia vermos concluída a saga prequela, que ficou em aberto. É verdade, ficou em aberto e com um sabor, e com um sabor amargo na boca. A forma como o filme acaba com um gancho que dá indício para que haja uma continuação da história. Porquê? Porque o público percebe-se que o David assume a identidade do Walter. Que é uma reviravolta toda a gente... acho que não apanhou ninguém. Estava à espera, não é? Toda a gente, eu acho que toda a gente estava à espera disso. Toda esta trilogia inacabada, agora, com muitas reservas, está a circular que o Ridley Scott, devido ao sucesso do Romulus, do Alien Romulus, que terá certamente uma sequela, Ridley Scott também estará a trabalhar... Então, numa sequela para acabar esta trilogia prequela. Eu estou a dizer isto com bastante reservas. Não vai acontecer. Pois não sei porque se. Não o sei que se funcionou se... foi a visão do Fede Álvarez. E acho que eles já estão a preparar o terreno para um Alien vs Predador, porque vamos a ver o trailer do Predador Badlands e já vês o Alien por todo o lado e os robôs também, não é? Portanto... Mas é pá, se as timelines já estão confusas, ui. Contudo, obviamente que isto é com muitas reservas, muita coisa pode acontecer e muita coisa pode também não acontecer, mas eu acho que todos os fãs gostariam, mesmo que seja um mau filme, acho que todos os fãs gostariam de ver a conclusão desta história, desta linha temporal. Não se vai lá voltar, porque para já passou imenso tempo. E depois tu tens aqui um filme que de repente é um sucesso de bilheteiro inesperado e que é uma coisa básica. É um filme alien tal e qual nós o vimos inicialmente. É um filme simples, é um filme de terror simples, passado no espaço. E entrega-te mais personagens novos que podem levar isto numa outra direção. Se houver um sítio onde pôr dinheiro, é aí que eles vão pôr. Não é na visão esquecida de Ridley Scott, não é na prequela. Infelizmente, porque mas eu adorava ver, mas não me parece. Desde que a Disney ficou com o catálogo da Fox, pá, tem havido dinheiro desperdiçado, entre aspas, em muitos projetos destes e por que não desperdiçá-lo em mais Sim, um destes? Porque não, né? Vamos ter uma nova série. Mas olha, que essa eu tenho alguma curiosidade. Mas é que a série supostamente sai este ano e não. Opa, os gajos ainda não revelaram nada em condições. Já há teasers, já pontapé, mas não mostram nada. É verdade, sim. É verdade. Tenho muita apreensão quando uma saga deste género entra em vereda pelo mundo das séries, se bem que hoje em dia, em verdade, para o mundo das séries não é tão desprestigiante como seria há umas décadas atrás. Mas eu sinto que se torna mais... Vulgar. Mais trivial, sim. É a mesma coisa com Star Wars, Paulo. Eu estava a falar com a minha namorada. É, nós fomos rever o Vingança do Sith no cinema, que teve agora os 20 anos do lançamento do filme. Questão de... Está a sair Andor ao mesmo tempo. E Andor eu acho que é uma excelente série, mas a verdade é que todos os meses, ou de 3 em 3 meses, sair uma série de Star Wars normaliza aquilo que na altura era um evento. Uma coisa especial. E deixa de o ser. Revendo o Vingança do Sith, penso nos tempos passados, mais nunca aquilo que estou agora. Quando saiu o trailer do Force Awakens, eu tinha 14 anos e a minha cabeça explodiu. Mas isso foi a toda a gente. Ninguém esperava que aquilo voltasse. João Magalhães, muito obrigado por ter juntado a nós. Obrigado. Uma primeira de mais experiências, espero eu. Até podes trazer o teu amigo António, não é? Claro. É António, que chama António, o teu colega. Sim, senhor. Nós fazermos aí uma coisa a quatro vozes um dia destes. E pronto, olha, foi muito giro. Obrigado. Fazemos um curei. Foi um prazer falar com vocês. O teu podcast chama-se Podcast Fornalha. Não sei se queres dizer onde é que... Sim, nós estamos disponíveis no YouTube, no Spotify e no Apple Podcasts. Também temos plataformas de redes sociais, TikTok e Instagram, Podcast Fornalha. Portanto, venham ver se tiverem curiosidade. Vocês lançam qual é a vossa periodicidade? Nós este ano temos conseguido lançar mais ou menos uma vez por semana, costuma ser ali no final da semana. Nós não temos muito um horário, que se calhar é quando calha, mas temos conseguido manter esta consistência este ano, por assim dizer. Muito bem, muito bem. Se nos apanharam muito hoje pela primeira vez aqui e não ficaram satisfeitos, relembro que todos os filmes Alien que antecedem Alien Covenant já foram abordados no VHS. O Alien Day é uma tradição nossa, por isso há muito mais para descobrirem na nossa playlist se insectoides espaciais é a vossa cena. Voltamos, por isso, ao Criossono, prometendo voltar em breve. Signing off.